Saúllo Temas. Olá, ouvinte da Rádio Universitária Paulo Freire, a 1820 kHz e Universitária FM 99.9 MHz. O cérebro é o principal órgão do corpo humano e por isso precisamos ter cuidado para protegê-lo de acidentes. Bater a cabeça pode causar o traumatismo crânioencefálico e a pessoa, principalmente idosos, podem desenvolver uma série de complicações graves. No Saúde é o Tema de hoje, vamos falar de traumatismo crânioencefálico e apontar como evitar acidentes. Eu sou William Araújo, estudante de jornalismo da UFPE, e lembro que esta edição fica disponível no site radiopaulofreire.fpe.br e nas plataformas de podcast. Participe dessa conversa ao vivo aqui no YouTube e interaja com a gente. Nesta edição do Saúde é o Tema sobre traumatismo crânioencefálico, vamos conversar com o professor de Neurologia do Centro de Ciências Médicas da UFPE, Breno Barbosa. Olá, Breno, seja bem-vindo mais uma vez ao Saúde é o Tema. Oi, William, bom dia. Fico sempre feliz pelo convite, pela parceria, né, entre o blog Neurologia Descomplicada e a Rádio Paulo Freire, no Saúde é o Tema. E hoje, com a presença de uma convidada muito especial, que vocês vão conhecer, a Ana Cristiane, e da nossa estudante de medicina, Lignante Alice, também, que vocês vão apresentar. Eu vou torcer para que a gente tenha uma conversa sempre no tom proveitoso, né, e que todos os ouvintes tenham uma experiência legal. Nós te agradecemos a sua participação e a sua parceria com Saúde é o Tema. E também convidamos para a conversa a neurocirurgiã pelo Hospital da Restauração, mestre em neurocirurgia pela pós-neuro da UFPE, secretária Young Neurosurgeons do Fórum WFNS e vice-presidente da Associação de Neurocirurgiões PALOP, Ana Cristina Veiga. Olá, Ana Cristina, seja bem-vinda ao Saúde é o Tema. Olá, muito obrigada pelo convite. É um prazer poder sempre discutir. Eu trago sempre que o traumatismo crânioencefálico é uma patologia muito transversal, em algumas circunstâncias, às vezes negligenciada, e eu estou aqui para contribuir e colaborar, tanto para vocês, para a comunidade da Universidade Federal e para todos que estiverem nos acompanhando. Muito obrigado pela sua participação. E hoje também contamos com a participação da estudante de medicina da UFPE e membro da Liga Acadêmica de Neurologia e Neurocirurgia, Alice Gondim, que vai fazer as perguntas junto comigo. Olá, Alice, seja bem-vinda ao Saúde é o Tema. Oi, William, bom dia. É um prazer poder participar desse. Nós que agradecemos a sua participação. Então, Breno, eu gostaria de começar pedindo para você explicar o que é o traumatismo crânioencefálico. William, o traumatismo crânioencefálico é uma situação médica, né, que envolve, então, o trauma a qualquer região da nossa cabeça. E esse trauma, claro que ele pode ter diversas naturezas, né? Pode ser de natureza contusa, de natureza cortante, pode ser provocado em diversos cenários, por exemplo, como numa queda no domicílio, como num acidente automobilístico, como numa pancada durante uma prática desportiva, no jogo de futebol. Então, é uma situação ampla e heterogênea, que cabe vários tipos de exemplos, mas que todos vão ser chamados de forma conjunta dentro do grupo do traumatismo crânioencefálico, né? Então, lesões traumáticas ao segmento cefálico, ao segmento da nossa cabeça, repercussões que podem ser as mais variadas, e a gente vai falar um pouco disso no programa de hoje. Cristiane, o professor Breno começou explicando o que é o traumatismo crânioencefálico, mas você gostaria também de explicar como é na sua visão? Além do que Breno colocou, é importante a gente entender que é um processo. Não se resume unicamente ao impacto, à circunstância em que aconteceu o evento traumático. Então, o evento acaba desencadeando múltiplas respostas do organismo, do encéfalo, basicamente, e também é um processo que implica não só a pessoa que sofreu o acidente, mas toda a rede de apoio que acaba se disponibilizando e também passando por esse processo longo. É um processo que começa, mas a gente não sabe como termina, depende de variáveis, tanto do processo do evento traumático, do acidente em si, do que aconteceu, do que causou aquela lesão, como de como é a pessoa. de respostas individuais, quem foi que sofreu esse acidente. Então, a gente tem transversalmente, desde classes sociais, idade, circunstância, a gente tem características específicas dessas particularidades individuais, mas o que causa está muito relacionado principalmente às características e peculiaridades do próprio cérebro. E uma das principais é o fato dele estar contido dentro de uma caixa craniana não elástica, né, que acaba gerando, além dessa lesão primária, uma lesão secundária por compartimentalização restrita, vamos dizer assim. E isso impacta no nosso dia a dia. Eu estava assistindo ontem o jornal e a gente via os dados de que nesse feriado de São João, então, mais de 30 eventos traumáticos nas rodovias estaduais, desses eventos, 30 e poucos também feridos e um óbito. Então, sempre o que a gente puder fazer de educação, conhecimento e prevenção, aí é muito, muito mais de enaltecer do que de fato tratar e tentar resolver essas questões. Teve uma participante que também fez um comentário durante o início aqui do nosso programa e que colocou que tem um filho jovem que sofreu um acidente, teve uma lesão axonal difusa, que é uma lesão muito mais específica, assim, do ponto de vista celular, e que o filho estava em recuperação com estímulos diversos e que estava com resultados positivos. Então, é muito importante. Assim como a gente tem cadeias de tratamento em outras patologias, a gente também tem cadeias de tratamento dentro do trauma, que vai desde onde a pessoa está, o acesso que a pessoa tem a um atendimento específico, especializado, esse atendimento específico, especializado, se ele é estruturado e como é esse acompanhamento pós-evento traumático, pós-atendimento, acompanhamento de reabilitação. E isso impacta, sim, no nosso dia a dia, impacta na sociedade, impacta na economia e é o que a gente mais vê, assim, hoje em dia de patologia craniana específica é o traumatismo, sem sombra de dúvida. Opa, e quais são as principais causas do traumatismo crânioencefálico? Varia muito de, como eu disse, do lugar onde você está. Então, a gente tem algumas diferenças pequenas, tendo em conta, principalmente, a cultura, o país, mas aqui no Brasil e na maioria dos países em desenvolvimento médio ou subdesenvolvidos, é o acidente de trânsito, quer seja com veículo. Aqui a motocicleta é um dos principais, dentro dos acidentes de trânsito, é um dos que mais tem impacto no traumatismo crânioencefálico. E em países onde a população, o país já é desenvolvido, a população é um pouco mais envelhecida, a gente tem traumas decorrentes de quedas em idosos, nos extremos de idade em idosos e em crianças também. Mas, e os eventos traumáticos por agressão, que a gente vê muito hoje em dia, principalmente pela onda de violência que a gente passa, mas principalmente os eventos decorrentes de acidentes de trânsito, são os mais frequentes, o que a gente mais observa com muita frequência e acometendo principalmente pacientes jovens. Ana Cristina, aproveitando que chegou aqui uma pergunta, um comentário do nosso ouvinte Luiz Gustavo, caso a mãe de Luiz Gustavo, que comentou, que ela disse: sou mãe de Luiz Gustavo, de 21 anos, que ele teve lesão axonal difusa há 4 meses. Estamos na luta com reabilitação, ele faz neuromodulação e está reagindo muito bem ao tratamento e está se recuperando. Antes da gente entrar nessa questão de tratamento, o que seria essa lesão axonal difusa? É um tipo de traumatismo crânioencefálico? É o resultado de um impacto sofrido por algum evento traumático. E essa lesão, ela é a nível celular, ocorre no neurônio. Então, há uma desconexão de algumas das partes do neurônio e é uma lesão que, muitas vezes, é irreversível. É uma lesão extremamente grave, o paciente tem muita dificuldade na recuperação, na reabilitação, porque a gente tem, não há comunicação entre o que é produzido, entre o que é realizado a nível celular, com a transmissão de mensagens para que se realizem as funções cerebrais das mais diversas ordens. Então, provavelmente, ele deve ter tido uma lesão. Eu acho que foi. Ela não chegou a falar qual foi o mecanismo, mas o fato dele estar se recuperando, a gente também não sabe qual é o impacto, a gravidade do que isso causou, mas o fato dele ser jovem, provavelmente, e dele estar fazendo reabilitação, provavelmente é o que está impactando no, na recuperação dele e no resultado positivo que ela vem falando. Mas a gente tem várias ordens e vários níveis de possibilidade de trauma ou de lesão causada esse tecido cerebral. E essa lesão, ela vai se... A gente vai observar, ela vai se reverter, refletir clinicamente de acordo com a gravidade, com o impacto, mas quase sempre por limitação, restrição dessa caixa craniana. É muito interessante a gente ver isso, porque, por exemplo, imagina que a gente sofreu um corte no braço, um trauma no braço, sei lá, prendeu o dedo na porta. O que vai acontecer? Automaticamente esse dedo vai inchar, a gente tem osso, pode ter fratura, e vai ficar vermelho, vai ficar violáceo, assim, com um sinal de hematoma, e tem um edema normal do processo de inflamação que essa lesão causou nesse tecido. A mesma coisa acontece no cérebro, só que no cérebro a gente não tem para onde ir esse inchaço. À medida que esse inchaço vai evoluindo, o crânio limita essa evolução, essa progressão desse inchaço, e a gente vai acabar, além de onde teve a lesão específica, as outras estruturas que não foram lesadas também serão lesadas de forma consequente por não ter esse espaço de progredir esse inchaço. Então, nessa circunstância, são particularidades em que a gente precisa ter essa atenção, essa proteção a mais, não só a caixa craniana, como também a coluna cervical, principalmente nessas circunstâncias de direção imprudente, de vulnerabilidade, conforme seja a idade da pessoa que seja acometida. E são particularidades muito específicas, assim, que acabam determinando o grau da lesão e a necessidade imediata de atendimento. Doutor Breno, dependendo da gravidade do acidente, esse traumatismo crânioencefálico, ele pode causar uma morte cerebral na hora? A resposta é sim, Alice. Então, como a Cris bem explorou para a gente, a natureza do trauma craniano pode ser diversa, né? Como eu falei mais cedo, paciente que sofre uma queda, paciente que sofre um acidente automobilístico. E se essa for uma pancada intensa, uma lesão forte, pode haver o comprometimento de estruturas vitais que estão dentro do nosso crânio. Por exemplo, o tronco encefálico, é uma região que contém neurônios que regulam funções vitais, como os batimentos cardíacos, como o controle da função respiratória. Então, imagina que a pessoa tenha o azar de sofrer um traumatismo de grande intensidade que machuque regiões nobres. Isso poderia, sim, no ato, evoluir como óbito. Outra coisa que pode acontecer é, às vezes, o trauma é grave, a pessoa não tem uma falência imediata ali da sua função vital, mas ela pode evoluir com sangramento ou com edema cerebral. Então, se não houver um atendimento muito, muito organizado, né, imediato, rápido, eficaz na cena do acidente, esse sangramento pode evoluir com um efeito de massa, que a gente chama, ou seja, um aumento do volume de um hematoma, por exemplo, intracraniano, isso levar à compressão dessas estruturas vitais a que eu me referi mais cedo. Uma outra situação seria do edema. Então, o edema é um inchaço. Como a Cris bem falou, qualquer pancada em outros segmentos do corpo humano pode evoluir com inchaço, com edema. E se isso acontece no cérebro, o cérebro está dentro de uma caixa, que é o crânio, que é uma caixa que não tem espaço para acomodar maiores volumes, né? E o cérebro, ele tem uma certa complacência. Como é isso? É a capacidade de acomodar aumento do seu volume, ou flutuação do seu volume, sem que isso desande ou desregule a pressão. Mas após um certo ponto, essa complacência se esgota. Então, mínimos aumentos do volume, seja desse hematoma ou seja desse edema cerebral, vai levar a um esgotamento do mecanismo de acomodar esse volume. Isso vai disparar a pressão intracraniana, levando, mais uma vez, à compressão de estruturas vitais no tronco cerebral. Então, sim, se for um acidente muito grave, né, e todos já viram notícias ou já vimos situações, geralmente do acidente automobilístico, né, ou da pancada na cabeça de alta intensidade, por uma queda de muita altura, então, ou, por exemplo, por um traumatismo por arma de fogo, né, então o indivíduo sofre uma violência e um tiro ali com arma de fogo, traumatiza aí as estruturas vitais, levando ao óbito de forma mais imediata. Por isso que essa é uma doença muito grave e potencialmente fatal. Ana Cristina, no caso de uma gravidade menor, quais alterações do nível de consciência a pessoa pode ter? Por exemplo, uma amnésia, uma perda de consciência e um desmaio na hora? Depende muito do impacto, né? Qual foi o evento, o que, que causou? Traumatismos a gente classifica muito de acordo com o nível de consciência, com a funcionalidade, a forma clínica que está se expressando essa alteração. Então, leve, moderado, são pacientes que podem ter desde alteração do nível de consciência, alteração de memória, alteração do sensório, está mais vigil, está mais sonolento. Isso vai depender muito da área do cérebro que foi acometida, do tipo de lesão, que geralmente leva a aceleração, desaceleração, que eu costumo dizer muito para os alunos ou para os pacientes, que dá um chacoalhamento, dependendo do evento. Então, dependendo da pessoa. Então, a gente precisa ter em mente essas duas particularidades. Quem foi que sofreu, quem é o indivíduo, o que tem as características próprias. Por exemplo, bater a cabeça na quina da cabeceira da cama, ou na mesinha de cabeceira, um paciente idoso que tenha uma atrofia, tenha menos tecido cerebral e mais líquido em volta do cérebro, pode ter uma consequência, e bater a cabeça uma criança de tenra idade tem outra consequência, assim como um paciente jovem já tem um tipo de sangramento, um tipo de lesão, que num paciente idoso vai ter consequências ou características diferentes. Então, aquele leve é aquele em que o paciente ainda está acordado, pode ter alteração de memória, pode ter alteração de sensório, de estado de alerta, está mais acordado ou menos acordado, pode ter déficit focal, que é ou alteração da visão, do movimento dos olhos, alteração do movimento facial, do movimento dos membros. Enfim, isso vai depender muito da área em que o cérebro foi acometido. E essa gravidade é classificada de acordo com o que ele está demonstrando clinicamente de consequência desse impacto no cérebro. Aí desde concussão, onde a gente não tem lesão estrutural, até estados mais graves de lesão que fazem com que o paciente fique torporoso, às vezes fique em coma, e não tenha uma resposta à medida que a gente for estimulando ele, for conversando com ele para tentar ver qual é o nível de consciência que ele está. Então, leve é geralmente acordado, com alguma alteração neurológica, que pode ser desde uma alteração de memória, lapsos. Às vezes tem circunstâncias em que o paciente chega lúcido, chega normal, chega bem, e um tempo depois acaba afundando, acaba deprimido, ficando sonolento, com respostas ou com algum desses sinais ou sintomas que eu elequei aí, neurológico, demonstrando que de fato tem uma lesão e que ele precisa, é um sinal de alarme que a gente chama, né? Conforme ocorreu circunstâncias do evento e o que ele apresentou, para a gente poder classificar e ver se precisa progredir com investigação, com definição de etiologia, suporte complementar de imagem radiológica, que vai determinar de fato que tipo de lesão ocorreu e como a gente vai proceder com esse paciente. Beber, fumar ou algum outro hábito pode contribuir para o agravamento das alterações do traumatismo crânioencefálico? Aí entra dentro da particularidade do indivíduo, né? Então, beber, independente da idade, claro que com a idade, se ele bebe, ele vai tendo mais tempo de etilismo e mais tempo de tabagismo, isso vai causando mais prejuízos à saúde dele e ele vai tendo menos reservas para responder a esse evento traumático que ele sofreu. Então, vai implicar, sim, com características do indivíduo. Sempre lembrando essas duas particularidades. O evento do trauma, o que causou, a gente vai ter um impacto X se for um capotamento, ou a gente vai ter um impacto Y se for uma batida da cabeça na quina da cabeceira da cama. Mas a gente, da mesma forma, vai ter um impacto X se for uma pessoa idosa, que não tem reservas, que é etilista, que fuma, que bebe, ou uma pessoa jovem, que tem hábitos saudáveis. Isso impacta, sim, na resposta que o nosso organismo vai dar a esse evento sofrido. Sobre isso, eu queria fazer um comentário, Cris, que, claro que a bebida alcoólica, né, se usada de forma inadequada, em excesso, ela vai alterar a percepção do indivíduo, né? Então, todos já se depararam com alguém que está desequilibrado, porque ingeriu álcool além da conta. E eu acho que isso se aplica também a outras situações que possam interferir na nossa, no nosso julgamento, no nosso equilíbrio. Então, principalmente, por exemplo, algumas substâncias ou até fármacos, né? Então, vários remédios, eu lido muito com idosos, e às vezes se passa para o idoso remédios calmantes ou remédios que possam, às vezes um remédio para dor, que possa ter um efeito em causar uma leve tontura ou causar um desequilíbrio. Então, isso aumenta bastante o risco e a vulnerabilidade dessa pessoa vir a desenvolver uma queda e, consequentemente, o traumatismo craniano. Então, essa é uma preocupação nossa, né? Sobretudo nos idosos e nas crianças, sempre ponderar, sempre checar com o médico, ou seja, com o profissional, o risco daquele remédio causar sonolência, causar desequilíbrio ou queda. Isso é especialmente relevante na população idosa. E a queda, a gente não pode dar a chance ao azar, né? A queda é prevenção. Então, me preocupa muito os remédios que possam interferir e aumentar o risco de queda, não por efeito direto, às vezes, mas por um desequilíbrio, por uma sonolência associada. Eu acrescentaria, além do álcool, outros psicofármacos que possam ter esse efeito colateral. Por isso que a gente põe sempre na balança risco versus benefícios e faz uso com cautela de qualquer medicação. Essa é uma fala para a nossa audiência leiga também, né, que não é da área de saúde, ficar muito atento aos riscos dos remédios e que sempre sejam usados com segurança, com um profissional devidamente qualificado. Ana Cristina, e no caso, como é que vai ser confirmado no paciente o traumatismo crânioencefálico? Vão ser feitos exames? Isso. Além da clínica que ele apresentar e do evento que ele sofreu, então a história é muito importante para a gente poder determinar de fato e elucidar esse quadro. Os exames mais utilizados para identificação complementar e definição do tipo de lesão sofrida são os exames de imagem. Então, desde radiografias, onde a gente consegue avaliar a caixa craniana, os ossos do crânio, até mesmo uma tomografia, que é um exame um pouco mais avançado, que nos dá um pouco mais de detalhes, ou até mesmo uma ressonância magnética e até possibilidade de investigação mais detalhada, conforme o mecanismo, para ver vasculatura, artérias, enfim, veias que eventualmente podem ter sido lesadas dentro desse evento. Então, a gente precisa entender o evento, por isso que é muito importante saber o que aconteceu, entender o mecanismo, porque conforme for o mecanismo, eu posso pensar em possíveis lesões de secundárias decorrentes não só do impacto. A gente tem a lesão primária do impacto. Bateu a cabeça, foi agredido, teve um murro, teve uma lesão por projétil de arma de fogo, que não é incomum no nosso meio. E aí eu preciso entender que além desse orifício de entrada, onde entrou esse projétil, que tem uma lesão, tem uma perfuração, provavelmente eu tenho mais estragos, eu tenho mais lesões intracranianas que eu preciso identificar com auxílio de exame de imagem para poder planejar e definir qual conduta terapêutica a gente vai adotar nesse paciente. Você que nos acompanha ao vivo no YouTube, envia sua dúvida para os nossos especialistas responderem. Hoje o Saúde é o Tema fala sobre traumatismo crânioencefálico. Recebemos o professor de Neurologia do Centro de Ciências Médicas da UFPE, Breno Barbosa, e também a neurocirurgia pelo Hospital da Restauração e mestre em neurocirurgia pela pós-neuro da UFPE, Ana Cristina Veiga, e também contamos com a participação da estudante de medicina da UFPE e membro da Liga Acadêmica de Neurologia e Neurocirurgia, Alice Gondim, que faz as perguntas hoje junto comigo. Nós temos uma participação bem ativa aqui no chat do YouTube com Luiz Gustavo, Ana Veiga Silva, Dandira Veiga, Richelle Souza, participando aqui. O pessoal pode aproveitar para enviar perguntas, mas Ana Cristina, chegou um comentário aqui da mãe de Luiz Gustavo, que está usando a conta dele, que no caso ele disse que Gustavo está fazendo neuromodulação, mas infelizmente não fez esses exames que você citou agora no hospital, e ela fez agora e está aguardando o resultado. Como é que isso pode incidir ou até afetar na questão de passar reabilitação para uma pessoa? Os exames que eu mencionei são mais na identificação. Então, a gente faz no pós-evento também, no período de reabilitação, para poder ter um controle evolutivo dessa lesão. Então, o paciente chega com essa esse evento traumático, a gente faz esses exames complementares para poder definir se ela tem um ele tem um diagnóstico de lesão axonal difusa, então deve ter feito provavelmente uma tomografia, uma ressonância para poder ter esse diagnóstico, e posteriormente esses exames podem ser utilizados para acompanhamento dessas lesões, assim, de que forma está evoluindo esse processo traumático, esse evento que aconteceu. E a incidência é dar um direcionamento, né? De que forma eu vou continuar com a minha terapia de reabilitação, estímulo, estímulo, estímulo, para que realmente o que eu tiver de função seja mantido e seja reabilitado. Então, isso é um processo contínuo, é um processo doloroso. Por isso que, na definição de trauma, o que é um traumatismo crânioencefálico, não se resume apenas àquele momento. A gente precisa entender que é toda uma cadeia. Então, eu acho que ela talvez consiga exemplificar bem para a gente que a gente precisa dar atenção desde a prevenção até o registro de dados efetivos, porque isso vai implicar em políticas públicas que vão auxiliar nessas medidas de prevenção, até a reabilitação, acesso à estrutura com direcionamento específico para locais e instituições com estrutura não só física, mas humana também, que possam dar esses direcionamentos precisos, e a reabilitação, que é onde a gente tem muita dificuldade, principalmente em países desenvolvidos, e imagina nos países em desenvolvimento, de reabilitar, reintroduzir, reintegrar esse paciente que é jovem, que pode contribuir ativa e economicamente para o desenvolvimento da comunidade, da sociedade, ao mercado de trabalho, a circunstância a própria reestruturação social dessa pessoa. Então, esses exames servem de acompanhamento para poder definir e direcionar essa terapia, que é essa reabilitação, que é um processo longo e que implica não só a pessoa que sofreu o acidente, mas o sistema que o acolhe, a família que o ampara, enfim, e a sociedade que deve estar preparada para reintegrá-lo. Doutor Breno, como um traumatismo crânioencefálico ele pode afetar a cognição e a memória de um indivíduo a longo prazo? Então, o traumatismo craniano ele pode causar diversas repercussões neurológicas. Ora, porque aquela situação vai ter relação direta com o tecido cerebral e com suas diversas funções, né? Então, se a sequela maior se der em áreas motoras, o indivíduo vai ter sequelas motoras. Se for em áreas sensitivas, sequelas da percepção, da sensibilidade. Se for em regiões relacionadas ao cerebelo ou às suas vias, sequelas relacionadas à coordenação, ao equilíbrio, à marcha, e assim sucessivamente. E uma sequela cada vez mais explorada, né, pelos médicos, pelos estudos, tem sido, então, a repercussão cognitiva do TCE. Esse é um problema que tem ganhado atenção crescente nos últimos anos, porque, às vezes, por trauma direto de áreas do cérebro relacionadas ao processamento emocional e cognitivo, por exemplo, áreas do lobo frontal, áreas associativas do lobo temporal, né, áreas associativas de encefálicas, que é uma região de tal hipocampo que forma as novas memórias. E, às vezes, não há exatamente um dano direto a essas estruturas, mas um dano difuso, como na situação que o nosso ouvinte trouxe, da lesão axonal difusa, né, onde você tem um movimento rotacional que faz um certo cisalhamento dos axônios que conectam áreas diferentes no cérebro. Então, você perderia em conectividade. Então, pode causar, sim, sequelas de memória e de cognição, que são diversas. Alguns pacientes podem desenvolver, por exemplo, a amnésia para o evento. Isso é muito comum, mesmo na ausência de uma lesão estrutural importante, em uma situação corriqueira chamada concussão, como a Cris bem falou mais cedo. Então, isso tem ganhado um interesse até da mídia, né, pela situação do futebol americano, da NFL, que é a liga de futebol americano, em que os pacientes, os jogadores sofrem diversas pancadas, às vezes, durante uma mesma partida, e ainda mais durante uma temporada inteira. E percebeu-se que, no longo prazo, muitos deles desenvolviam dificuldades de atenção, de concentração, de raciocínio, de resolução de problema, e até também da formação de novas memórias. E foi se estudar e deu-se um nome a isso. Hoje se chama de encefalopatia traumática crônica. Essa é uma síndrome cognitiva que às vezes pode se tornar uma demência, ou seja, dependência de terceiros para atividades de vida diária, que é fruto da exposição ao traumatismo craniano repetitivo. Só para ilustrar, essa é uma das diversas caras aí das sequelas cognitivas. Isso é péssimo, porque esses são indivíduos, como a Cris falou, que geralmente estão em fase produtiva da vida, né? Geralmente são adultos jovens, que vão ter incapacidade cognitiva, menor capacidade de contribuir, menor capacidade de produzir, vão se tornar dependentes de terceiros para tarefas que antes fariam com total autonomia. Essa é uma cara da sequela cognitiva. Outra situação comum é no paciente idoso que sofre queda. Ele muitas vezes vai na consulta para investigar uma perda de memória. Então vejam que curioso. Às vezes foi uma queda sem maior repercussão, sem maior impacto, ou seja, não houve uma perda de consciência no momento da queda. E ele vai lá e marca a consulta neurológica em 2 ou 3 meses para investigar uma perda de memória. Quando a gente vai examinar esse paciente, a gente vê uma dificuldade cognitiva, aplica os testes, vê prejuízo de memória e outras funções e faz parte desse rastreio, pedir a neuroimagem sempre. Porque na neuroimagem a gente quer ver se existe alguma situação que possa explicar aquilo. E aí não é raro a gente, na avaliação do neurologista ou do neurocirurgião, se deparar, por exemplo, com hematoma subdural crônico. Se ele for bilateral, essa é uma das causas que pode se apresentar inicialmente como uma síndrome demencial. Imagina, vai na consulta achando que é um Alzheimer e quando vê, foi uma queda lá que aconteceu há 1 ou 2 meses que passou despercebida, porque não houve, às vezes, uma pancada mais grave ou mais evidente na cabeça, não formou um calo, não formou um hematoma, a família nem viu isso. E a gente vê lá esse hematoma subdural, que é uma coleção, né, de sangue no espaço externo ao cérebro, causando algum tipo de compressão ali e alterações da memória, do raciocínio, do comportamento também. Então, essa é uma face interessantíssima do traumatismo craniano que traria esse outro tipo de sequela, né? Não a sequela motora, não a sequela física, mas uma sequela sensorial, cognitiva e emocional, que é um problemão e que também é um desafio, não só o diagnóstico, como o tratamento desses indivíduos, que vão precisar de intervenções geralmente multidisciplinares, né? Que a gente vai ter um momento aí para falar daqui a pouco um pouquinho sobre o processo de reabilitação. A Cris já antecipou bastante aí da importância da reabilitação na pessoa que enfrentou sequelas relacionadas ao TCE. A gente vai aproveitar, inclusive, para entrar nesse assunto. Tem até um comentário aqui de Ana Veiga Silva, que a reabilitação é de extrema importância e fiquem firmes no processo. Ana Cristina, entrando agora nesse processo de tratamento. A gente falou de diferentes situações aqui sobre o traumatismo crânioencefálico, mas como é que vão ser esses tratamentos a depender da gravidade? De novo, vai depender da área lesada, lesão da injúria ocasionada a esse tecido cerebral. Então, a gente pode ter desde fraturas, né? A gente tem lesões corto-contusas, de todas as estruturas que fazem parte do crânio, da cabeça e do encéfalo. Então, a gente pode ter desde cortes com fraturas associadas até lesão axonal difusa, que foi o que foi colocado aqui pela ouvinte. O impacto do evento em si vai determinar esse tipo de lesão e o tratamento vai depender da lesão ocorrida. Então, fraturas, a gente pode reduzir fraturas, lesão corto-contusa, terá que ser necessário uma abordagem para reaproximação, tentar reaver a integridade desse tecido lesado, e sangramentos, que são uma das principais lesões que acontecem pelo mecanismo. Então, por que é importante? Eu acho que eu já repeti isso umas 2 ou 3 vezes, porque isso faz com que a gente entenda como o processo acontece. Então, o doutor Breno trouxe aí muito, muito bem lembrado, assim, um processo de cisalhamento. Quando a gente tem uma lesão cerebral por um impacto infligido ao cérebro, a gente tem movimento das estruturas intracranianas. O crânio tem sistemas de fixação diferentes dessas estruturas. A gente tem estruturas que são mais fixas, como o tronco cerebral, por exemplo, que se movimentam de forma muito restrita, e estruturas que são mais soltas, vamos dizer assim. E por isso que a gente tem o líquido cérebro espinhal, que é o líquido que vai diminuir, vai amortecer esse impacto, no caso dessa lesão, desse trauma infligido ao cérebro, e esse trauma vai determinar uma energia cinética sobre esses tecidos. Essa energia vai movimentar, é por isso que a gente tem o processo de aceleração e desaceleração. De acordo com a força que for colocada nesse trauma, essas estruturas vão ter movimentos rotacionais, cisalhamento, diversos. E esses mecanismos, ou de cisalhamento, ou de ruptura, ou de lesão vascular, de rompimento de vaso, vão acontecer de acordo com essas forças que forem aplicadas. E isso, consequentemente, vai gerar lesão. Que na maioria dos casos são o quê? Lesão vascular, com sangramento, as artérias e as veias cerebrais, quer as que nutrem os neurônios, quer as que nutrem a membrana do cérebro, a meninge, quer as que vêm do crânio, do osso, elas podem se romper, e essa ruptura vai causar um hematoma, uma hemorragia, a mesma coisa do processo do dedo. Prendi, o meu dedo ficou roxo pelo hematoma, e esse roxo, esse hematoma vai inchar e vai crescer. A mesma coisa acontece no cérebro. Tive um impacto traumático, tive uma lesão que ocasionou um dano não só para o neurônio, como também para os vasos, e esse vaso causa um sangramento, e esse sangramento vai aumentando até que ele pare. Eu costumo muito explicar para os pacientes, assim, porque a gente precisa trazer isso de conhecimento. Quando a pessoa entende, e eu acho muito louvável essa iniciativa de vocês, de trazer conhecimento específico de determinadas áreas para que as pessoas entendam o que está acontecendo. Então, os pacientes chegam, eu acredito que você também deva lidar muito com isso, Breno. Qual é o seu problema? Ah, eu não sei, o doutor neurologista que encaminhou aqui para a senhora avaliar. Como assim não sabe, né? A doença está em você, a pessoa que precisa ser reabilitada é você. A gente vê muitas pessoas, a gente analisa vários casos. Aí quando eu trago a comparação, imagina que você tem um carro. Você tem um carro? Eu tenho um carro, sim, eu vim aqui de carro. Eu adoro meu carro, inclusive é modelo X, marca tal. E o carro avaria, você leva para consertar. E você fala para o mecânico, eu não sei, conserte de qualquer forma, e você não vai querer saber se foi o pneu, se foi o volante, se foi o motor. Então imagine com você. Então as pessoas geralmente param e começam a identificar realmente que precisam ter uma responsabilização a mais, precisam se comprometer com a sua própria saúde, com a sua própria reabilitação. E aí nesse processo eu acabo instruindo mesmo, você precisa entender para poder atuar de acordo com as orientações que a gente vai dar, porque senão fica muito displicente, a gente não consegue ter resultado. Então, ocorrendo essa lesão, a gente tem um sangramento. A primeira coisa que a gente precisa fazer, a mesma coisa de uma analogia de um vazamento. Chegou em casa e tem um vazamento. A torneira está aberta e você teve uma inundação. A primeira coisa que vai ser feita é o quê? Fechar a torneira. Muita gente fala, não, limpar a água. Não, você precisa fechar a torneira. E isso, na maioria das vezes, o próprio organismo faz. Pelo sistema de coagulação, a gente consegue estancar, parar esse sangramento para que ele não progrida. Mas o que já aconteceu já causa repercussão. A água que já está inundada já causa repercussão sobre o organismo em si. Então, com isso feito, a gente vai limpar, que é o processo terapêutico em si, que é onde entra o neurocirurgião, que dentro desse processo também é uma parte pequena, é uma parte muito determinante, mas é uma parte, o processo precisa ser completo, de fazer essa drenagem, ter acesso a esse órgão lesado, entrar e retirar o que está causando repercussão sobre as outras estruturas do cérebro. Nesse caso, o sangramento. Então, é drenado esse sangue, é evacuado esse coágulo, da mesma forma que você vai limpar a sua sala que está inundada, e aí depois que você fizer isso, você vai tentar restabelecer da forma como estava, você tira a água, depois recoloca os móveis na forma como estavam, vamos dizer assim, e aí mantendo todo esse cuidado de manter ele seco, mantendo a analogia, estou me fazendo entender, é que eu vou saber depois o que, que eu vou ter de déficit, de sequela. A gente tem uma possibilidade de restabelecimento, de plasticidade muito grande, de novo, dependendo das características, das condições do indivíduo, para eu poder saber se o sofá está prestando, se a geladeira ficou estragada pela inundação ou não. Então, é tudo um processo, e a terapia específica vai ser determinada por esse tipo de lesão sofrida pelo evento traumático, vai ser direcionada pelo exame complementar de imagem, que vai me ajudar a estruturar e planejar essa intervenção, e vai ser continuada com um processo de reabilitação que deve se estender aí, dependendo da lesão que a pessoa tiver, até sua reintegração social. Não sei se eu me delonguei um pouco, mas eu acho que é necessário esse entendimento, né, para que realmente as pessoas consigam fazer analogia e trazer para o seu dia a dia, porque senão fica muito abstrato, assim, a gente tem essas dificuldades de associação e de integração com o mundo da neurologia dentro da universidade. A gente tem muito isso, então, com estigmas que se colocam, não, é muito complexo, é muito difícil, eu não consigo acessar, e é muito acessível. Eu esqueci quem foi que eu escutei uma vez dizendo que o complexo, o difícil, é um monte de coisas simples juntas. Então, à medida que a gente for conseguindo desvencilhar e colocar cada um no seu lugar, assim, bem individualizado, a gente vai tendo um panorama do que está acontecendo. E uma das coisas mais importantes, não só para o traumatismo, mas acaba sendo mais, porque é uma das afecções que vem nos afligindo assim, de uma forma muito transversal, projeções da OMS falam que traumas em geral, não só cranianos, mas traumas em geral, daqui a um tempo vão superar as doenças infectocontagiosas, pela forma de vida que a gente está adotando, pela adoção de ferramentas e facilidades ao nosso dia a dia que, se não utilizados com cautela, com prudência, acabam trazendo graves e sérias consequências para a nossa saúde. Pegando o gancho, William, na fala da Cris, então é isso, né? Esse é o objetivo. E a gente fica muito feliz que a Rádio Paulo Freire disponha de um espaço para a comunidade UFPE e parceiros também falarem de tópicos de saúde, né, que tem um amplo interesse da população como um todo. Daí o nome desse espaço aqui, que a gente chama de Neurologia Descomplicada, né? Então, essa área que foi considerada por muito tempo distante, inacessível, e tem esse estigma aí de ser algo extremamente complicado, a gente tentar descomplicar aqui, trazer linguagem acessível, que todos possam aproveitar um pouquinho no seu nível, e sempre convidando os especialistas, né? Hoje a Ana Cristina Veiga, que é neurocirurgiã, que é mestre pela UFPE, que está fazendo essa contribuição muito relevante aqui com o nosso podcast. Exatamente, Breno. É muito importante a gente conseguir trazer para perto das pessoas essas explicações, porque muitas pessoas não tiveram nenhum tipo de convívio com traumatismo crânioencefálico, mas quando a gente consegue levar essa conversa para perto, algum dia essa pele conseguir lembrar, poxa, eu ouvi falar sobre isso no Saúde é o Tema, explicou de tal maneira, isso acontece por causa disso. De certa maneira, a gente está preparando as pessoas, mas a gente também não quer que isso aconteça. Mas eu gostaria de saber agora se a Alice quer fazer uma pergunta. Quero sim. Doutor Breno, eu gostaria de saber um pouco mais sobre como é feito esse processo de reabilitação dos pacientes que sofreram traumatismos. Alice, a reabilitação, ela é um processo muito amplo, né, muito rico da saúde, porque ela envolve um tratamento multiprofissional. Como é isso? Então, essa é uma área que diversos profissionais da saúde vão ter um papel central nos cuidados e em restabelecer as funções que aquele indivíduo perdeu decorrente da lesão neurológica que ele teve. Então, ela não é específica do traumatismo, mas sim de doenças gerais, né? Então, tem reabilitação em oncologia, pós-tratamento do câncer, pós-quimioterapia, tem reabilitação cardiopulmonar nas pessoas que têm problemas do coração ou do pulmão, e assim por diante. Então, em neurologia, a reabilitação ela é central. Por quê? Porque as doenças neurológicas, muitas delas temos cura. Para outras, a gente não dispõe exatamente de um tratamento curativo, mas de um tratamento sintomático para aliviar sintomas. Mas, tanto no cenário quanto no outro, a reabilitação será a grande intervenção visando a restaurar as capacidades perdidas, motoras, cognitivas, sensoriais, autonômicas, ou na impossibilidade de um resgate completo, um resgate parcial e as adaptações e ajustes que aquele indivíduo vai precisar do dia a dia para que ele preserve sua autonomia com segurança. Então, dito isso, esse é um momento que é fundamental a gente falar da importância dos profissionais da equipe multiprofissional no manejo desse paciente que teve o traumatismo, ou seja, no primeiro tempo, a gente tem um tratamento ali de fase aguda, né? A importância da avaliação pré-hospitalar, do manejo pré-hospitalar, a importância da avaliação imediata no hospital pelo especialista, pelo neurocirurgião, que vai indicar se cabe ou não cabe o tratamento cirúrgico, que esse tratamento venha acontecendo, seja bem feito por um profissional experiente. E depois, né, vai ter uma fase hospitalar, e na fase da alta, desde o hospital, na verdade, quanto antes, a reabilitação ela já se inicia, geralmente com a ajuda do time de fisioterapia, né, fisioterapia motora, fisioterapia neurológica, com a equipe de terapia ocupacional, que vai ajustar questões de funcionalidade, de postura, do uso de órteses, de adaptar e de reaprender algumas tarefas em casa, como o banho, a mobilidade dentro do domicílio, o uso de ferramentas, a adaptação cognitiva, então o treino cognitivo pode ser feito pelo terapeuta ocupacional, a questão de comunicação e de deglutição vai ser muito bem pilotada pela equipe de fonoaudiologia, que vai fazer os treinos de linguagem e adaptar a segurança do paciente para que ele não se engaje com a própria saliva, não se engaje com o líquido, com o alimento, e muitos vão precisar reaprender isso, né, dependendo do tanto de comprometimento que ficou. O profissional de enfermagem, que acaba sendo um coordenador de cuidados, com a figura central na equipe, para nos orientar aí quanto à higiene, quanto ao uso de dispositivos, quanto à sonda vesical, que pode ser necessária, né? Então, passagem de sonda para alívio da bexiga, e o profissional de enfermagem, o tratamento dos curativos, né? Muitos podem ficar acamados por uma fase, então precisam ter orientações de enfermagem quanto à prevenção das úlceras de decúbito, só para dar um exemplo. E a equipe médica vai ser, não poderia deixar de falar do psicólogo, então é uma carga emocional muito pesada, né, conviver com as sequelas do traumatismo craniano, como a Cris falou, não só o indivíduo, mas a família, a rede de apoio dele, então o profissional de psicologia se torna fundamental em manejar e orientar e fazer o acompanhamento da saúde mental, para falar vários, tá, gente? Então é uma equipe enorme, todos teriam algum tipo de contribuição. Da parte médica, não só o neurocirurgião vai ser o capitão do time nos cuidados pós-cirurgia ou pós-traumatismo, mas o profissional de neurologia também, no aspecto mais clínico, então alguns vão desenvolver as crises epiléticas ou as dificuldades cognitivas pós-trauma, alguns vão precisar da aplicação de algumas intervenções como a toxina botulínica para a espasticidade, que é uma área de treinamento tanto do neurocirurgião quanto do neurologista, quanto do fisiatra. Médicos que têm um treinamento no manejo da dor, que é outra sequela bastante incapacitante aí após o TCE, o clínico geral, né, para coordenar as comorbidades, fazer um acompanhamento de questões gerais e assim sucessivamente. Então, a mensagem aqui é reabilitação o quanto antes, precoce, se possível ainda intra-hospitalar, na UTI, pós-cirurgia, se necessário, e que ela seja continuada por uma equipe muito profissional que vai ter a coordenação de cuidados dos profissionais não médicos e da parte médica, o neurologista e o neurocirurgião são figuras centrais nesse acompanhamento. Ana Cristina, e como é que a gente pode pensar na prevenção contra o traumatismo crânioencefálico? Como é que dentro do nosso contexto do dia a dia a gente pode evitar esses acidentes? Eu ia acrescentar justamente isso. Quando o Breno falou a mensagem que é essa reabilitação, eu ia acrescentar aí prevenção, né? Porque não há melhor tratamento, não há melhor terapia do que evitar o evento em si. A gente não sabe o que acaba ocasionando esse tipo de lesão, então prevenir. E no contexto social que a gente vive aqui, a gente elencou os traumatismos crânioencefálicos como os acidentes de trânsito como um dos principais agentes causadores desses eventos, e a prevenção que a gente consegue fazer é fiscalização, regulamentação e educação. Então, quanto mais eu mostro que é necessário, não é um capricho, não é uma necessidade de regulamentar a mais o uso do capacete, por exemplo, para o motociclista, mas eu conscientizo de que a prevenção, ele usar esse capacete vai impactar num possível acidente que ele possa ter. A mesma coisa com o uso de ingesta alcoólica durante a direção, que são um dos principais causas, agentes que a gente consegue identificar como causadores desses acidentes. Então, e isso, eu entendo que esteja numa esfera que muitas vezes nos ultrapasse, mas o que a gente consegue fazer de educação, de transmitir conhecimento e de mostrar a realidade, o cenário real em que a gente atua, eu acho que tem um papel importante na conscientização e na prevenção desses eventos. E, claro, aliado a isso também, agentes públicos e formadores de opinião que consigam difundir mais, que consigam estabelecer, que consigam efetivar essas fiscalizações, trazer mais campanhas educativas e que direcionam realmente para um melhor cenário, um melhor panorama dentro das vias públicas que a gente tem, de trânsito, de motociclistas e hoje em dia até de modelos e dispositivos novos, né, motorizados, que também fazem parte da via pública e que acabam tendo consequências quando são arrolados em acidentes. Mas educação, prevenção, no evento de impossibilidade de prevenção e de ocorrência, de fato, do traumatismo, acesso, estrutura, especialização e reabilitação. E nisso, um atendimento multifatorial, como o Dr. Breno elencou, e eu acho que o papel muito importante também da comunidade de ensino, né? Que é o que vocês trazem aqui, enquanto universidade, enquanto jovens atuantes e ativos socialmente, trazendo, fazendo essa ponte e trazendo informação a quem precisa e num aprendizado contínuo e constante. A gente está caminhando para o final do programa, mas antes de encerrarmos, eu gostaria de passar a palavra para cada um de vocês fazer uma fala final. Eu começo com o professor do Centro com o professor de Neurologia do Centro de Ciências Médicas da UFPE, Breno Barbosa. Gente, eu queria agradecer o tempo de todos os ouvintes que nos acompanham tanto na rádio quanto no YouTube, avisar que esse material fica disponível depois para consulta. Sigam o Instagram da Rádio Paulo Freire, sigam o Instagram da Ana Cris, que é a nossa neurocirurgiã convidada hoje, sigam o Instagram da LANE, que é a Liga Acadêmica de Neurologia da UFPE, e o meu Instagram, brenobarbosa.neuro. Lá a gente vai divulgar. Muito obrigado pelo tempo de todos os nossos convidados hoje, né, do William, da Alice, da Cris, que acho que tivemos um bate-papo muito leve, muito proveitoso. E eu fico inspirado, Cris, quando eu vejo pessoas da tua formação, da tua qualidade, dedicando tanto cuidado aos pacientes, ao estudo. A neurocirurgia, por muitos anos, foi considerada uma especialidade predominantemente dos homens, né? Ainda é. Existe um movimento muito interessante de mulheres na neurocirurgia, de mulheres na ciência, e esse tem sido o tom dos nossos convidados aqui no programa. A gente valoriza muito isso e ficamos inspirados com a tua participação e com o teu trabalho. Muito obrigado. Que agradeço. Já tomando a palavra, William, se você me permitir, para concluir, eu que agradeço o convite. Eu sou uma das pessoas que acredita muito em educação. Eu acho que uma das formas principais da gente se mostrar e ter um posicionamento social dentro de qualquer esfera científica que a gente possa ter é através da educação. E o que eu puder difundir, eu faço com muito prazer, porque eu aprendo muito e isso acaba construindo mais a minha formação, que é um processo, está em processo, e parabenizar vocês pela postura, pela oportunidade, pela janela que se faz aqui e pela ponte que acaba atravessando todas essas correntes. Eu acredito que o professor Breno, enquanto professor da universidade e do curso de medicina, da especialidade de neurologia dentro da universidade, acaba tendo um papel muito definidor de perspectivas e abertura de horizontes, que é o que a gente precisa, né? Eu acho que vocês são jovens, eu já me colocando aqui. Nós somos jovens, com mentes frescas e com muitas possibilidades, as ferramentas estão nas nossas mãos, e o que a gente puder fazer para melhorar, para dar melhor acesso à qualidade de assistência à saúde a todas as pessoas, é o que a gente vai fazer e podem contar sempre comigo para isso. Eu espero ter contribuído, aprendi muito aqui com vocês, e eu enalteço e parabenizo essa janela de perspectivas e horizontes que vocês estão abrindo aqui. Muito obrigada. É sempre muito enriquecedora essa troca de saberes aqui, mas aproveitando, Ana Cristina, você quer deixar seu Instagram também? Sim, é ana.cris.veiga. Eu vou deixar aqui nos comentários do YouTube, aí fica mais fácil. Tá certo, eu vou colocar os nossos arrobas lá também. Inclusive, eu agradeço a participação da neurocirurgiã pelo Hospital da Restauração, mestre em neurocirurgia pela pós-neuro da UFPE, secretária Young Neurosurgeons Forum da WFNS e vice-presidente da Associação de Neurocirurgiões PALOP, Ana Cristina Veiga. Agora eu passo a palavra para a estudante de medicina da UFPE e membro da Liga Acadêmica de Neurologia e Neurocirurgia, Alice Gondim, fez as perguntas hoje comigo. Muito obrigado, Alice, pela participação aqui no Saúde ao Tema. Oi, William, muito obrigada. Foi um prazer, realmente, estar aqui presente e aprender tanto com profissionais